Se este mundo compreendesse o amor de Deus, não deixaria Jesus Cristo para trás. Aceitaria o Senhor da natureza e deixaria de seguir a Satanás. Mas como a Bíblia fala em primeiro João, tornou-se cego, seus olhos se fecharam. E como pedra endureceu seu coração, porque a palavra de Deus não aceitaram. Também nós será destruída. Naquele dia mostrará sua fraqueza, também terá sua alma corrompida. Mas os fiéis que a Jesus Cristo aceitarem já têm saído deste mundo de horror. Irão morar numa cidade de ouro, eternamente junto com seu Salvador. Este mundo será queimado com fogo, e Satanás vai ser lançado na prisão. E haverá gozo, paz e alegria, aonde os salvos para sempre reinarão. E tu, amigo que ouviu esta mensagem, também você que desviado está.